Check 9125, that's about 1, enable 13395, robot sensing it. Juliette Bravo Delta, inicie espera com combate pela esquerda, aguardando a autorização para prosseguir como número 2 agora, para pousar na 0. Ok, mantendo no 1000 com combate pela esquerda, aguardando Juliette Bravo Delta. Azul 4076, no solo agora aos 35, livre à direita no 219. Esse 219. Corrigindo, 121, decimal 1 no azul. 211, azul. O Gol 1864, sem livre decolagem da 1-0, tenta de 1-8-0 graus com 1-2-9. Tá fazendo órbita 1000 pés, próximo à cabeceira 1-7, tá avistando um Charlie 402? Então, se possível, autorizar direto o Momo da presente. Autorizado. Direto Momo, Lima, quilos do no setor norte do aeródromo, não interfere com a sua aproximação, continue a aproximação aguardando pista livre. Um Boeing da Gol alinhado com decolagem já autorizada. Afirmativo, passando externo, baixado, travado, 2230. Muito boa tarde, vai ter a posse de espera abaixo. Juliette Bravo Delta, intenções de pouso, pista 1-0, confere. 0. Sente, visual com a TR da passaria do Nacional. Vai se enquadrar como número 2, aguardando instruções, Juliette Bravo Delta. 0 Delta. Passaria do 2230, check trem, livre pouso na 10, o Zanta de 970 graus com 129. Baixado, travado, pouso, pouso, pista 10. Gol 1864, decolou agora aos 37, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8. Confirmar pro Lima Quilos Zulu, tá livre da edição? Livre, só manter uma centena. Boa. Gol 864, controle 120, decimal 8. Confirma Juliette Tango Sierra. Tango Juliette Serra, confere. Décima tem 050 autorizado de chegada à maré. Tango Juliette Serra. Vai prosseguir para a final da 1-7, aguardando autorização para girar base na final da 1-0, ok? Vamos lá, passou para a preta. Controle Gol 1864, na Puca cruza 4300. Bom dia, contato radar. Cruzaram 4500 agora pelo meu radar. Tudo mantenha 370, saída Puca, o 864. Na Puca 370. Pedro 2230, no solo agora aos 39, livra à direita 121, decimal 1. Direita livra 1-1-2-2-3-0, confere. Juliette Bravo Delta, prossegue final da 1-0, aguardando a pista livre. Bravo Delta, final da 1-0, aguardando a pista livre. Juliette Bravo Delta, contato visual, livre pouso na 1-0, vento é de 1-8-0 graus com 11-9. Livre pouso 1-0, Bravo Delta. Oxané 6254, visual com Charlie 402 na curta. Após o pouso do mesmo a Lima, tem pistão no zero. Juliette Bravo Delta, no solo agora aos 40, livre à direita, 121, decimal 1. É 6254, livre decolagem da 10, venta de 180 graus com 10 nós. Alfa Tango Tango, qual foi o ideal para a história da conquista? Copia, Alfa Tango Tango, mantenha a proa de árvore após árvore direto conquista. Então, boa tarde, Chiné 6254, está passando 2000 pés na sua escuta. 6254, contato radar, subo nível de voo 360, saída da El. 360, autorizado, pode aproar da El ou Leda, de repente? Leda. Leda, direto, muito obrigado. O 463 tem livre decolagem da 10, Zanta Juno 70 graus com 10 nós. Tráfego, curva à esquerda na proa 055, limite dessa proa radial 280 do VOR, Salvador. Alfa Tango Tango. Seu radar para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 230. 230, limite desta proa, é, quando estiver a 40 milhas do VOR Salvador. Falhando as comunicações, após 40 milhas, voa na proa de conquista. Chame Centro Recife 125-45, bom voo. A gente está no José de Serra, vai manter o perfil da chegada. Após, com a torre, você solicita a modificação para 17. 120-8. 08443, uma boa tarde. Sou de Salvador, muito boa tarde. O azul 4463 na Traia Oleda. 4463, boa tarde, contato radar, sul, mantenha 1080, saída da El. Subindo para 1080 na Dael, azul 4463. Zero, informação de tráfego, 1 hora 20 milhas no oposto, cruzando 080 em subida, Charlie 402. Alfa Tango Tango, tráfego 12 horas 20 milhas no oposto, cruzando uma centena em descida, Airbus 320. Uma 167, tem livre decolagem da 10, o vento é de 180 graus com 8 nós. Boa na proa de Simbra, reporte estabilizado localizador, tá? Juliette Serra. Tá 3290 indicada? Se redução para 2109, informa que o senhor vai seguir um Cirrus 22 na aproximação. Uno 67, decolou 46, controle 120 decimal 8. 08, boa, 1-1-1-6. Localizador para manter separação com o fio na final, ok? Controle igual 1-1-6-7, decolado passando 1500. 1-1-6-7, boa tarde, contato radar só 360, saída da El. 360, da El, igual 1-1-6-7. Alfa Tango Tango, agora afastado 32 milhas do oeste do VR. Salvador, reação à navegação na proa de conquista. Lima para Mike. Mike fora do solo. Gente, está autorizado o cruzamento da 1028 e do eixo da 1735. Autorizado o cruzamento das duas pistas. Uma para a Mike. Né, 6254, centro Recife, em 125.1 no bom voo. Tá 3290 DS 2000, pés ajuste no 0-4, mantém a proa autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10. Cima 8, obrigado, bom trabalho. Lima Papa Mike. Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, prossiga. Lima Papa Mike decolado da pátio 3, com proa norte, destino Serra Índia com Índia, 500 pés da GL. Ok, vou na proa do Serra Índia com Índia, reporta a questão local de pouso. Postar a conta visual, Lima Papa Mike. Quatro, centro Recife, em 125.1, no bom voo. 251, obrigado, bom trabalho. 6290, reação navegação na proa de Duna, está autorizado IRS, reporte estabilizado. E o Papa Mike, frequência livre para coordenação, bom voo. Confia para o controle. Tango, Juliette Serra, chama a torre em 118.95. Oh, muito boa tarde, só faz o meu Tango Juliette Serra. Muito boa tarde, Tango Juliette Serra, prossiga. Vai passar o externo com o trem fixo, a intenção é passar de externo, prosseguir para a base da pista do 7. Reporte para a modificação do plano, Tango Juliette Serra. Temos modificada presente, está visual com o campo, Tango Juliette Serra. Plano modificado agora é o 5-2, prossegue final da 1-7, reporte na curta final. Reportarei. Saído para esse cruzamento com esse tráfego. Ok, obrigado, mano. Juliette Tango Zulu, sem identificação, mantém o 090, vigilância, previsto chegada bom, que reporte descida. Papá Alfa Tango Tango, chame Centro Recife, ano 260, alterno 288. Juliette Serra, prossegue final da 107, aguardando autorização para pouso. O localizador visual, tanto 32. 3290, torre 1-8, composto. 2-9. 99. Eu repouso na 1-7, Tango Juliette Serra. Voo no 1-67, Recife 1-25-1, bom voo. Tango 3290, boa tarde, está no localizador final de 14 milhas e meia. Tango 3290, muito boa tarde, reporte marcador externo, baixado e gravado. Toma lá externo com trem checado, Tango 3290. Grupo Juliette Serra, no solo agora aos 5-5, parte 5, estacionar a frequência livre. Termo autorizado, parte 4. Prossiga. Já estamos no Lula, desse, mantenha 4 mil pés, ajuste 1014. Zona 10, Zanta Juno, 50 graus, com 10 nós. Meia mira de Serra, baixado e travado, tem livre pouso, Zanta 3290. Chifiona 2685, bom voo, Lima, Kilo Zulu. Zanta 3290, no solo 00, livre à direita no 21, decimal 1. Zanta 3290, 1867, muito bom dia, linda, cola pistão no zero, venta de 180 graus com 8 nós. Globo 867, decolou 04, controle 120, decimal 8. 208, Globo 867. Controle boa, Globo 867, na Arbor. 867, contato radar, subir, mantenha 360, sair da Arbor. 360 Arbor, voo 1867. Quando possível, pode voar e leva. Agora. Oceano 6320, aciona a identificação, desça para o 050, voa ETAP. Na 641, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, chegada Bonfi, ajuste no 0 no 4. Sete, voa a Elefa. Voa de Elefa, 967. Leste, Tango Zulu, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado DLS, reporte estabilizado. Uno 867, Recife, Uno 260, alterna 1288. Azul 4089, decolou o Uno 1 no controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, decolou na Dael, Leda com ele. Azul 4089, contato radar, submarino 340, voa Leda após 2.000 pés. Ok, após 2.000 pés, direto Leda, Azul 4089. Canamé 320, reduza 2009. Você me colo pronto pro táxi, quem é que ele fala? Juliette Tango Zulu, tá autorizado ILS X-Ray, Boa Duna, pra interceptar o localizador. Gente, na Brande Duna, o Juliette X-Ray. Decola 5447, é o Zuno 5, no 208. 5447. Controle Salvador, 35447. 35447, contato radar, submantenha 200, saída Momo. Perfil Momo, 35447. Oxané 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Estabilizou. Juliette Tango Zulu, Torre 1, no 895. 1895. Juliette Tango Zulu, estabilizar 2000. Tango Zulu, é a parte marcadora externa. P320 está autorizado. No 41, reduza 1909. Azul 4089, chama Recife 1251, no bom voo. Até papai, reporte para ingressão no 7, o esquema que uniforme. Externo, trem baixo, é casa. Livre pouso na 1-0, venta de 1-8-0 graus com 1-4-9, Juliette Tango Zulu. 5474, desça para o 050. Estamos do Lula, Solo 2-1, livre à direita no 2-1 decimal 9. Mantenha 4000. Whisky Yankee uniforme pronto? Uniforme ali em decola, pista 17. O vento é de 200 graus com 129. 4-1, necessita de uma decoração ou descer a partir do presente, não vai ter condição de cumprir a 2.1. Desça para 3.000 pés, 6141. 3.000, 6141. É 320, chama a torre, 1-8-9-5. 6141, desça para 2.000, estou autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 6141, desce 2000 no X-Ray, reportando aqui. X-5447, boa batata. Apresente batata, X-5447. Controle no 20, decimal 8. 208, obrigado, eu falo. Controle Whisky Uniforme. Apontando com Whisky Uniforme, contato radar, mantenho 400, voa Leda. Quem voando Leda, Whisky Uniforme. Torre Rocha, né, 6320. Rocha, né, 6320, tenho contato visual, check training, repouso na 10, vento é de 90 graus com 11 notas. Repouso na 10, 6320. 474, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000, 1014, autorizado estabilizado em ILS, o 35474. Melo 41, chama a torre, 1 no 895. 1895, uma torre agora, Melo 41. Torre Salvador, Alexandre 6141, se transfere. Melo 41, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte marcador externo baixado e travado. Reportar a marcador baixado e travado, Melo 41. Acionei 6315, aciona a identificação, desça para o 050, chegada a mão. Pare. O marcador externo baixou e travou, 6141. Continue a aproximação, aguardando pista livre, 6141. Gente, aguardando, 6141. 6320 da Ocean, no solo aos 26, livre à direita, 121 no decimal 1. 21, obrigado. Tá na chama quando pronto pro táxi, foco Serra da Velha. Tá na 6141, livre pouso na 10, o vento é de 90 graus com 13 nós. Gente, livre pouso na 1-0, confirma a direção do vento? 1-8, 0 graus com 13 nós. Gente, obrigado, 1-4. Nove 3 ali, mantém que estou no zero. 251. Boa tarde. Por favor. Obrigado. Estou no solo agora, os 28, livre à direita, 121, no decimal 1. Livre à direita, 121, no decimal 1. É 1-4. Ciclo 447, Recife, ano 260, bom voo. 260, obrigado. Consegue via Alfa, agilizando por gentileza para seguir como número 1, chama o solo no 2 e no decimal 1. Gente, prossegue via Alfa, então o solo está em qual frequência? 1 no 2 e no decimal 1. 2 e 1 no 1. Piso 93, livre decolagem da 1-0, venta de 1-8, 0 graus com 12 nós. Foxtrot Serra November está autorizado até a Papá, reporte para ingressão no set. Chico 474, Torre 1 no 895, vou pôr. Torre 1895, boa. É. 5474, fui LS. Trip 5474, continue a aproximação, aguardando pista livre. 5474. Seu nível? 120, decimal 8. 308, tá, 3093, boa tarde. Salvador, boa tarde, está 3193, decolou cruzando 1300, saída da EL. 3193, contato radar, saída da EL. Precisa curvar à direita imediato para ajudar a formação à frente? Livre de Deus. Obrigado. Segue trem, livre pouso na 10, o vento é de 1,80 graus com 1,2 nós. 5474. 315, desça para nível 050. Solicitou uma direto da Elta 3193. Três direto da Elta. Obrigado, direto da Elta 3193. November, livre decolar da 1-7, vento 1-8-0 graus, com 1-2 nós. 2230, Lima, mantenha no zero. Chiné 6315, desce para 3 mil pés, só ajuste um 0 no 4, seu pode estabilizar o localizador. 3 mil pés, 0 no 4, depois dará o localizador. 3, 0 no 5. Serra November, decolada aos 34, controle 120, decima 8, bom voo. Fox Air, Serra November. Motor Salvador, Papa Romeo, Foxtrot, Sierra November. Papa Romeo, Foxtrot, Sierra November, contato radar, Tubo 240, saída da El. 240 da El, Foxtrot, Sierra November. 4-9.